Guaxa. Oi. Eu tenho uma pergunta muito séria pra fazer pra você. Por favor. Você sabe o que é uma marinada? É quando você pega uma marina pelos pés e bate em outra pessoa. Você dá uma marinada, tipo a Mônica da Coelhada, a pessoa pode dar uma marinada. Melhor resposta até agora, melhor resposta. Nem vou modificar ou falar o verdadeiro significado. Já roda a vinheta aí, porque tá sensacional. Hoje tá muito especial. Eu vou receber uma nova amiguinha que vai me ajudar a fazer umas comidinhas bem gostosas. Nós vamos precisar de macarrão, salgadinho, amendoim, mistura tudo e tá pronto. Marinadas. Quem é você? O que você faz? Eu sou Marcelo de Matos e eu sou funcionário público. Mentira, você não é Marcelo de... É verdade, eu juro pra gente. Maior parte do tempo da minha vida, eu sou Marcelo de Matos e sou servidor público. Só que tipo... Mentira! Só que tipo, Batman, eu tenho uma identidade secreta à noite, que não é tão secreta. Não é tão secreta, assim. Mas todo mundo sabe que o Batman é o Bruce Wayne, né? Então, tipo, é a mesma coisa. É verdade, verdade. Tipo o Peter Parker também. Tipo o Peter Parker, o super-homem e tudo. O Homem de Ferro, o Homem de Ferro também. O Homem de Ferro, isso. Mas aí, na internet, você é o Marcelo Gostinim. Marcelo Gostinim. Já fui há muito tempo atrás. Uhum. Marcelo de Matos, o Gostinim. Aí depois mudou pra Marcelo, aí entre aspas, Gostinim de Matos. E daí um dia eu fui criar, sei lá, acho que me arroba no Twitter. E daí não cabia Marcelo Gostinim de Matos. Eu coloquei só Marcelo Gostinim, porque já tinha o Gostinim, que é um youtuber lá de acho que de Minas, que a gente boa pra caramba. É, ele é de Berlândia. Isso. Eu chamo ele de primo. Já encontrei ele algumas vezes na CCXP, gente boa. Eu nunca encontrei com ele, apesar de morar na mesma cidade que ele durante 12 anos. Então, eu moro a 12, 14, sei lá, 15 horas de distância dele e já encontrei ele duas vezes. É, você tá melhor do que eu, pelo visto. É, eu tenho foto com ele, inclusive. Foi encontro de família? Ah, encontro de família. Na verdade, eu não chamo ele de primo, eu chamo ele de sobrinho. Agora eu tô... porque ele é menor. Ah, entendi. Tá, e aí você é o Marcelo Gostinim e você tem 1.001 podcasts da vida. No momento, 3. Embora se contar os projetos do Eloy, de 4 a 5. Mas nenhum deles sai do papel, então 3. Que paia. Mas aí você é fixo no SciCast, certo? Sou co-host do SciCast atualmente. Eu cuido da... todas as aberturas, teatros, e agora não sei se o pessoal já notou, ou se já foram pro ar, porque a gente grava com meses de antecedência alguns episódios. É, os teatros estão saindo e tá entrando tipo um mini monólogo. E também isso é eu que escrevo, então eu cuido dessa parte. Eu não sou só um inútil, eu faço coisas lá também. Eu tava ouvindo hoje o do 100 Dias, parte 2. Isso, é aquilo ali. É, eu ouvi seu monólogo, foi massa. É problemático porque antes, quando era teatro, eu dividia vergonha com Malta com outras pessoas. E agora a vergonha é só minha. Então, não, mas ficou legal, eu achei legal pra caramba. Ah, mas é legal ouvir. Agora tu tá numa chamada online Skype com dois doutores e um pós-doutor. Aí tu vai e faz uma loucura dessa e eles ficam em silêncio. É constrangedor, sabe? Porque... Eu, no Mileniados, eu gravo separado a abertura, porque toda vez eu fico muito sem graça e acaba não saindo. Então, eu tentei fazer isso com várias coisas, mas invariavelmente acontece o seguinte. Eu falo, não, amanhã eu gravo e subo na pasta. Aí, 3 meses depois, o editor... Ó, pessoal, o episódio tá pronto pra sair hoje, mas tá faltando o teatrinho do Guaxa. Daí, ok, vamos dar um jeito. Tipo, teve um teatro uma vez que é a... todo mundo me elogiou. Nossa, que ideia genial botar a Jujuba e a Flávia pra fazer ao invés de você e o Malta. Pegou todo mundo de surpresa. Isso foi genial. Não é porque eu não tinha tempo de gravar. E era pra aquele dia episódio. Eu mandei o texto assim. Quem tá online? As duas estavam e elas gravaram. As genialidades vêm nas pequenas coisas. É, não, sim, com certeza. É. Com certeza. Mas aí, então tem o SciCast. Check no SciCast. O que mais? Sim. Tem o Miçangas, que é o meu projeto com a Jujuba. Tipo, eu entrei no SciCast... aí um ano e meio depois, o Silmar criou o Portal Deviante, né? Que é um grande agregador, que você escreve pra lá, por sinal você é redatora. É, eu acabei de passar pra redatora. Isso, foi promovida. Então, aí ele criou o Portal Deviante e ele falou, ah, eu quero trazer pra cá mais podcasts. Ele queria 5 podcasts, na verdade. Um de ciências, um de games, que daí foi lá o Meia Lua. E ele tinha uma ideia de um podcast de beleza, Mas as meninas que eu pegar não toparam. Eu acho que ia dar certo, sei lá. Pelo menos os patrocínios arrumavam. Mas... e daí ele falou, Guaxa, tu conhece algum, assim, de cultura pop e tal, pra gente trazer? Eu falei, eu conheço alguns, mas eu gostaria de criar o meu. Aí ele falou, prepara essa ideia. Aí eu escrevi um textinho que eu pensava de ser eu mais uma pessoa e sempre ter um convidado diferente. E daí, quando eu fui pensar em nomes, obviamente, o único nome que me veio era Jujuba, que era também nova no Sequestro, ela entrou depois de mim. Uhum. E chamei ela, ela topou, e a gente fez a reunião de aquele brainstorm, sabe? E no fim a gente disse, pô, não tem um nome legal. Aí a Jujuba falou, Miçangas. Eu falei, não, esse nome é muito ruim. Aí, no fim, por falta de nome... Ok, vou escrever Miçangas aqui no topo do documento. Mas a gente vai revisar isso aqui. É, mas depois a gente pensa o melhor. E no fim ficou Miçangas Podcast, porque errar é humanas. Então é um podcast de humor, 90% das vezes, mas que tem umas vibes de conversar com amigos. Muito episódio, simplesmente a gente chama um amigo pra conversar. E o mais recente, o mais fresquinho, o mais bonitinho é o... O RP Guaxa, ou Realidades Paralelas do Guaxinim. Nome que você me ajudou a criar, se não me engano, foi ideia sua ou... Ou você deu um outro nome que era muito bom, mas acabou ganhando um outro. Foi isso. Mas eu não precisa me ajudar. Acho que você veio, tipo, eu precisava de um nome. E, porque quem tá ouvindo aqui, eu acho que a gente é amigo, brother mesmo. E sim, até eu falei da ideia do Marinades pra ele. A primeira pessoa que ouviu a ideia do Marinades foi ele. Isso. E me deu mega apoio pra isso. Eu não tô aqui só pra trazer números, embora eu acho que talvez seja. Contribua pra trazer, mas não, você tava comigo desde o início. E aí ele veio com a ideia também, porque a gente conversando e tal. E aí ele veio com essa ideia do RP Guaxa, né? Que é uma história de RPG por episódio, é isso? Isto. É, a ideia, inicialmente, tipo, eu ia botar a internet rápido em casa. Eu tava com saudade de jogar RPG. Eu pensei, pô, eu podia mestrar uma campanha pela internet, tipo live, sabe? Tipo, abrir domingo e jogar. Uhum. Aí eu comecei a escrever que ideia de aventura eu queria mestrar. E no fim ficou um negócio tão maravilhoso que assim, porra, isso aqui precisava de edição. E daí eu acabei decidindo pelo podcast de RPG. A ideia, o primeiro episódio era pra ter minha panelinha, né? Era Malta, Jujuba, Eloy e Tarik. Só que início do ano tava impossível juntar a agenda deles. E daí eu pensei, ok, em vez desse ser o piloto, eu vou gravar o episódio 2 e depois eu gravo esse episódio 1, né? E daí o episódio 2 já foi... Eu tinha pensado inicialmente nas derivadas, né? Que elas estavam começando ali com derivadas, que são as meninas que leem os comentários do Sycaste. Aí pensei em ti. Aí tu sugeriu a Deb, não foi isso? Uhum. Foi, né? Foi, sugeriu foi. A Deb. E daí essa foi o primeiro episódio. E daí a gente gravou. Aí a aventura foi escrita em si. Primeiro eu escolhi as jogadoras, escolhi vocês. E depois eu escrevi a aventura. Então... cada aventura que eu faço no RPG Guaxa, tu pode ouvir qualquer episódio, qualquer ordem, porque cada episódio é uma aventura de RPG completa. Ela tem início, meio e fim. Eu gravo como se fosse um RPG normal, né? Eu faço todas as vozes. E depois eu pego as falas dos NPCs, ou seja, dos personagens, não jogadores. Eu passo pra amigos, pra amigos no geral, pessoas, os padrinhos, que são meus amigos também. E daí essas pessoas gravam essas vozes, me mandam, e daí na hora da edição... eu substituo a voz dos NPCs pelos amigos, mas foi tudo não foi nada pré-gravado ali. Sempre o negócio acontece como um RPG mesmo, com as surpresas de um RPG. É, tipo, sem contar que às vezes uns malucos, igual quando eu joguei, vira o carro no lugar errado, e aí NPCs que não existiam na história têm que surgir. Então não dá pra você... planejar, gravar, tipo, a voz anterior, tipo, é tudo na hora, né? Querendo ou não, tem esse improviso. Eu tava até conversando com eu joguei ontem a aventura que sai final de outubro, mas eu gravei uma aventura e daí eu me toquei, eu sempre faço no Google Drive, né, na páginazinha. As minhas aventuras costumam ter a primeira duas folhas, ou três no máximo, 50% é o início da aventura. Bem descrito, com fala escrita e tal, papapá. O resto são, palavras, são coisas jogadas. Porque eu sei que não adianta eu escrever um monte de coisa que não vai acontecer. Como, por exemplo, escrever no primeiro episódio, que foi o que a Marina participou, das gatas e da bruxa. Eu escrevi várias respostas possíveis que a morte podia dar para as gatas a hora que elas perguntassem, tiradas engraçadas. e esquece, porque nenhuma delas decidiu conversar com a morte, então... A gente nem olhou pra morte. É, elas ficaram com medo e foram embora, sabe? Tipo... Ou esse episódio, por exemplo, que eu falei que foi o último que eu gravei, que é o de Halloween, que é o que vale de Halloween, eu escrevi ele, nossa, Dark, é o episódio com o maior número de mortes possíveis, pra dizer que não tem coisas novas pra acrescentar nesse episódio, mas é o que mais tem mortes, sabe, aleatórias, não dos... O Malta ficaria muito triste nesse episódio, assim, tem bastante sangue. E a minha ideia, nossa, vai ser um negócio dark, pesado... E não, assim, tipo, teve piada de nível quinta série, teve, sabe, os negócios. Mas, assim, fica muito bom. Eu acho engraçado isso, o RPG não é a aventura que eu criei e as pessoas vão chegar no final que eu decidi e contar a história que eu quero contar. Não, o RPG, as pessoas vão simplesmente jogar e o resultado que der pra onde elas forem é culpa dos jogadores, entende? É, você tá ali pra ajudar eles, tipo... descrevendo o que pode, o ambiente dá de volta, mas a história em si é do jogador. Sim, é óbvio que por ser uma aventura one shot, ou seja, para quem não é familiarizado, é uma aventura que ela acaba nela mesma, ela não tem continuação. Por ser uma aventura one shot, eu preciso ter objetivos claros. Eu preciso dizer pros jogadores, olha, a missão das gatas no episódio 1 é levar o anel até a irmã da bruxa. Ponto. E não pode ser aquele RPG... Olha, vocês estão numa sala e o que vocês fazem? E daí um vai falar, ah, eu vou olhar pro teto, eu vou tirar meleca, eu vou fazer não sei o quê. Tipo, precisa de um pouco mais de urgência. Então no primeiro tem as gatas que tem que ir até a bruxa. No segundo eles estão num complexo médico e tem que sair desse complexo, então é simples. O terceiro... Eles se envolvem num problema, acabam presos e precisam se livrar de lá, né? Sem dar muito spoiler, é isso. O quarto, simplesmente você precisa levar o vice-presidente até... A Superliga das Nações, é um tranquilo que pode dar errado. Bem tranquilo, tipo, um trabalho de terça-feira. O quinto, a missão é recuperar o príncipe que fugiu. O sexto é levar uma criança até o pai e voltar. É tempo atual. Tipo, sabe, tem pontos bem definidos do que fazer. O caminho vai ser definido pelos jogadores. Se eles vão para esse ponto específico ou não, fica a critério deles. Uhum. Tem uma aventura que foi feita junto com o pessoal do filmante, que essa não tem número, essa tá arquivada, porque eles vão me ajudar a editar e tal, que ficou um negócio meio anime, meio humor, que, tipo, um dos jogadores decidiu fazer algo que eu nunca imaginei que ele fosse fazer. Ah, olha só, essa pessoa está com problema e tal. Ah, eu vou roubar a carroça e vou embora. Tipo, ok, vou jogar meu dado de aleatoriedade e vamos ver. É, então, sabe, ele jogou a aventura pra um outro ponto que eu fiquei com medo, assim, nossa, agora não volta mais. Porque o problema do one shot também é que se o grupo decidir se dividir, já era. Porque é pouco tempo e tal. Então, pra futuros jogadores que estão ouvindo, se você pretende se dividir, o que ficar sozinho, porque são três, né, morre. Então, já tô avisando. Vai cair pode ser um meteoro, sabe? O meteoro cai e você... ataque cardíaco. Seu personagem teve um ataque cardíaco e morreu. Pronto, vou jogar agora com os outros dois. Porque não tem como ficar dividindo ali a atenção das duas pessoas. Ainda mais é que é chamada via Skype, né? Então como que você conta pra um grupo o que tá acontecendo, depois você conta pro outro o que tá acontecendo. Tipo, uhum. É difícil, não dá. As últimas agora, por alguns problemas que eu enfrentei com o Skype em outros podcasts, a gente migrou pro Discord. Ah, ainda... então, o Mileniados também foi pro Discord. Eu tô gostando. Eu tenho um urso que grava o backup lá, é bom. A gente tá usando o urso também. O urso é de boa. Tipo, beijo, Craig. Se estiver ouvindo, um beijo pra você. Now recording. Now recording. Isso de jogador fazer as loucuras, é engraçado que o primeiro episódio são quatro jogadores. Isso nunca mais vai acontecer. É muita gente. Deu muito trabalho. Eu joguei a primeira. A edição dá muito trabalho. Porque, tipo, quando tu escuta o episódio e as pessoas, cada um falando na sua vez, não é assim que é a gravação. Eu tenho que separar manualmente, fala por fala, e tomar cuidado pra elas fazerem sentido. Beijo a todos os editores, porque vocês são nossos salvadores. Os primeiros quatro episódios eu editei sozinho, então levei um mês cada episódio pra editar. No quinto episódio, já o editor, né, que é o Jonatas, ou pode ser outro também, que é o pessoal do Talking Cast, mas quem editou aquele foi o Jonatas, ele fez o início, ele limpou o áudio, sabe, separou voz, botou efeito. Trabalho sujo, né? Quem fez o corte final e trocou as vozes pelos NPCs, né, pelos dubladores, entre aspas, fui eu. Então a gente fez um trabalho junto, eu consegui terminar em uma semana. Tipo, na verdade eu levei 2 semanas, mas é porque teve gente que me devia voz, demorou a mandar, teve uns percalços no caminho, mas assim, da minha parte, uma semana eu resolvi. Se o destino quer que mate aquele imbecil, então vai precisar de mais do que um globo ocular. Zé Mané perdeu uma aposta em Contraxis. Eu que invadi o quarto dele e roubei o olho. Era melhor ter lavado. Só dava pra tirar isso de Contraxis dentro do meu... Opa, chegamos. Eu lembro quando você teve a ideia, né? A gente tava falando do nome e tal. Você tinha pensado em Dungeons and Raccoons, lembra disso? Isso, pensei. É, que sua maior influência pra fazer RPG foi Dungeons and Dragons, D&D. É, sim. Tanto que a minha pasta de arquivos pro pessoal pra juntar os áudios no Google Drive é D-E-R, que é o Dungeons and Raccoons. Ainda tudo pra tudo eu ponho DER, que é melhor do que RP, Guaxa, sabe? É DER. É, mas aí na hora que eu lembro que a gente tava tendo discutindo essa questão do nome, né? Aí você veio com isso, né? E aí acho que você sugeriu realidades paralelas e tal, alguma coisa assim. E aí eu falei, não, realidades paralelas Goshinin. E aí, olha, porque não é só Dungeons and Raccoons que você vai mestrar, né? Tanto é que no episódio 2 foi atual, e episódio agora, o 6, né, que você falou, também é atual. Sim. E tal. Então... O próprio do que tu participou, o 4, ele é no futuro, né? Ele é daqui a 100 anos, se não me engano. É, eu participei de 2 até agora, o primeiro episódio, que é das gatas. Isso. E o quarto episódio, que é o do salvar o presidente. E tu fez voz pro episódio 3, tu fez a bruxa, né, a Margriel, coisa assim. Não, bruxa? É, a feiticeira. É, a feiticeira, bruxa. É. Elfa seminua, era. É, eu era elfa seminua. Mas e aí, Guaxa, como que tá sendo receber convites e, tipo, autoconvites pras pessoas participarem do seu RPG? Pô, eu quero pedir desculpa pra todos vocês, porque eu vou parecer meio babaca, mas é complicado tu receber, eu recebo DM, eu recebo um monte de coisa todo dia, sabe? Ah, muito legal seu projeto, eu queria jogar com você. Tipo, primeiro porque assim, eu não consigo, nem com meus padrinhos eu jogo, quer dizer, alguns eu chamo porque eu sei que vocês são podcaster e tal. Mas tem vários fatores. O primeiro deles é que a pessoa que não grava podcast normalmente tem um áudio bosta. Desculpa dizer isso pra vocês. Tem lá aquele fone gamer P2 que faz um chiado do inferno. Tem, sei lá, não sabe gravar, perde o áudio. Porque, por exemplo, se acontecer, sei lá, de a gente perder a gravação aqui, eu e você, a gente consegue sentar de novo e fazer um podcast. Talvez mudando um pouco o tema, talvez mudando alguma coisa, mas a gente consegue refazer. O RPG, sim, não. Se eu perder o áudio do RPG, eu não consigo. Ah, tá, pessoal, agora vocês fingem que fizeram. Lembra os dados que vocês rolaram e vamos tentar. Sabe? Não tem como. Não dá pra repetir. Ainda mais um RPG. É, ainda daria, mas é assim, olha, eu vou mestrar pra outro grupo, então, que não conhece, vocês não contem pra ninguém, e daí vocês perderam, e eu perdi uma noite, porque normalmente são, sei lá, 2 horas e meia, 3 horas de gravação, e por lixo, né? Então, assim, não é de uma maldade. Outra coisa, RPG você tem que jogar com amigos, e por mais que eu ame todos os meus ouvintes, eles são meus amigos, não é esse tipo de amigo, sabe? É uma pessoa que eu confio, que eu sei que, sei lá, que... vai respeitar a aventura. Tipo, a Mari podia... Ah, você encontrou o vice-presidente. A Mari podia ter atirado nele sem motivo algum nos primeiros 2 minutos de aventura. Aí eu atiro nele. Tá, mas por que? Não, porque eu quero atirar nele. Sabe? O que fazer a partir daqui? Então tem que ser pessoas que eu sei que... É isso. Sim, né? E eu acho legal é que você sempre tá colocando pessoas que não jogaram ainda, ou que não tem tanta vivência de RPG. Pelo menos nos primeiros foi bem isso. Mas são pessoas, apesar de não terem vivência de RPG, são pessoas que você sabe que não seriam malucas, né? Tipo, atirar no primeiro segundo de jogo, atirar no vice-presidente, que era o inicial que tinha que fazer, sabe? E assim, eu... eu tenho essa dificuldade. E eu não sei se você também tem, gravando miçangas ou sidecast. Quando tem pessoas que você não conhece direito, demora pra entrosar um pouco engrenar a gravação. É. Porque você não tá vendo a pessoa. Tipo, quando você tá conversando com a pessoa, normalmente o pessoal que tá na internet já é tímido. Gente, tem um problema. É difícil as pessoas que não são tímidas. Sim, sim. E aí você não tá vendo a pessoa, você fala alguma coisa, ninguém riu, dá aquela, opa, não posso fazer uma piada, não posso... E aí, mestrar para pessoas que você não conhece deve ser, não sei, eu acho bem mais complicado. Então, tipo, a Jujuba conta que a primeira vez que ela gravou o Sidecast, teve uma hora que a gente chamou, Jujuba, você não vai falar nada? E ela se assustou porque o podcast dela tava falando com ela. Porque ela, como ouvinte, por um momento ela esqueceu que ela tava gravando e ela tava ouvindo, sabe? Então, a discussão... É, tem esse problema de, sei lá, o jogador vai ser aquele... É, tem o perigo de ser o jogador que vai seguir o grupo, sabe? Ele é um NPC, pessoal... Sabe aquele jogador que falta? Sabe, tem um grupo de aventureiros, aí naquele domingo faltou o fulano. O personagem do fulano, ele se tornou um zumbi. Ele vai andar com o grupo... Ele vai carregar a mochila de todo mundo, sabe? Ele é o cara que... Porque tem mestre que faz o cara desaparecer, que é, tipo, o que é uma loucura. Tem mestre que torna o cara um zumbi. E tem mestre que dá a ficha pra outro jogador. E eu já vivi todas essas situações. A mais legal é dar a ficha pra outro jogador. O melhor. Porque a chance desse cara morrer é maior. Porque ele vai ser o que vai abrir as portas. Ele é o cara que vai, sabe? A não ser que ele for um clérigo. Aí ele é o cara que vai curar. Só lembro dele porque quando alguém tá morrendo. Isso é isso. É engraçado que teve uma aventura que a gente jogou Floripa na minha época de adolescente. E um dos personagens era um elfo negro, fodão e tal. Era o Fëanor, se eu não me engano. Aí ele era o fodão e tal, mas ele era muito arrogante. Ninguém quer muito com a cara do personagem, não do jogador. E daí uma vez o jogador faltou. Aí a gente tava, acho que numa caverna, alguma coisa assim. Esse cara, a gente encontrou um bicho estranho, tipo, meio Cthulhu, sabe? E daí o jogador que tava controlando esse personagem disse... Ah, o Fëanor deita em posição fetal e começa a chorar. E daí o combate foi entre os outros jogadores, a gente venceu o bicho e tal. Depois que o jogador voltou, aconteceu. A gente sempre lembrava, sempre que ele falava alguma coisa de eu sou foda, eu sou isso, aquilo, a gente lembrava ele daquele dia que ele se assustou com o monstro e deitou chorando, sabe? Ai, ai. Você falando da Jujuba, da história da Jujuba, de ouvir, assim, na primeira vez que ela foi participar, eu lembrei do Voodoo. Do John, sim. Ele no CCXP do 2017, tava todo mundo na mesa, sentado, conversando, e tava o Fencas, tava a Jujuba, tava o Guaxa, tava lá, aí de repente eu olho pro lado, o Voodoo com cara fechada, assim, aí de repente ele começa a rir, o que que foi? Ele, eu tô aqui meia hora apertando o volume do meu celular pra aumentar o som pra ouvir um podcast, que é o pessoal que tava do lado conversando. Não, essa foi. E mais sensacional era o frango com fritas que tinha esses SP lá, era muito bom. Nossa, muito bom. A gente tava comendo, nessa hora a gente tava lá comendo. Melhor frango com fritas. Não. Saudade. Eu quero, CCXP, Forlani, eu sei que você escuta o Marinadas. Leva a gente, por favor. Leva. Me dá também um convite, fico muito feliz. Porque... Não, a gente vai creator, a gente vai especial, creators, obviamente. O ano passado, o Guaxa subiu no palco com a gente, com o Mileniados. Exato. Porque ele é basicamente nosso padrinho, nosso lindo, maravilhoso, que sempre acreditou na gente desde o início. E sempre deu dicas totais e todas. Então, sempre que ele quiser que eu faça a elfa desnuda no RP Guaxa, é só mandar um WhatsApp que eu tô lá fazendo também. Ok. Devo muito a você pelo podcast, os dois. Não, tá? Eu que agradeço. Você tem uma voz maravilhosa, o Mileniados é muito bom, o Malinados agora também. Mas você merece todo o sucesso do mundo. O destino quer que mate aquele imbecil, então vai precisar de mais do que um globo ocular. Zé Mané perdeu uma aposta em Contraxis. Eu que invadi o quarto dele e roubei o olho. Era melhor ter lavado. Só dava pra tirar isso de Contraxis dentro do meu... Opa, chegamos. Você já falou aqui sobre D&D, né? Mas você nunca jogou atual ou jogava pouco? Eu joguei, o que mais joguei foi D&D, em especial 3.5, né? Tem aquelas edições, hoje tá na quinta. E cheguei a jogar um pouco da quarta depois quando eu vim pra Gaspar. Eu joguei muito sistemas gratuitos da internet, quando eu era criança mesmo, porque não tinha dinheiro pra comprar livro, né? Então a gente pegava um sistema que usava DC, sistemas malucos lá. Tinha um chamado Urges, uma coisa assim, que era com D6 e tal, era medieval. Era um clonezinho de D&D, só com D6. E a gente jogou muito esse. Depois, 3DT, que vinha na Dragão Brasil. Daimon, que vinha na Dragão Brasil também, os próprios livros. Foi dessa época da Daimon, eu escrevia, tinha um site de Daimon, né? Que surgiu o Marcelo Guaxinim. Porque tinha muito Marcelo na época, né? Tinha Marcelo Cassaro, Marcelo Deodébio, Marcelo Teles. Aí eu era mais o Marcelo, eu queria ser o Marcelo Guaxinim. Na verdade, o sobrenome não era igual, eu devia ter mudado o nome, né? Agora pensando, eu fui bem imbecil. Podia porque ser. Se o problema era o nome, podia ser, sei lá, Guaxinim de Matos. É, tipo, Guaxinim Matos. É, tipo, ia ser foda. É, um Guaxinim selvagem. Ai, ai. Panda do lixo. Panda do lixo. É, e daí, Daimon, e depois joguei bastante coisa, assim. Tinha um sistema chamado Ópera, que é tipo um GURPS nacional. Que era bem bom, mas eu joguei pouco. Eu li muito, mas joguei pouco. E acho que é isso. Minhas principais influências são isso. Então, nesses todos, a maioria é medieval mesmo. A maioria é medieval. Quando eu comecei a jogar, eu joguei GURPS, que era... Joguei AD&D, né? Que é D&D 2.0. Depois joguei GURPS. E aí, depois eu fui jogar Vampira à Máscara. Ah, E aí, a galera que começou a mestrar, tipo, proibia arma de fogo que achava que não funcionava. Tipo assim, ai, como assim? Você vai pegar uma pistola e atirar no outro e vai morrer? Não é assim, é muito fácil. Melhor... Campanha de desarmamento no RPG, eu acho válido. Tipo, tinha campanha de desarmamento mesmo. A gente tinha que usar armas brancas. Mas os NPCs usavam arma de fogo? Não, aí todo mundo era arma branca. Ah, tá. Era um mundo com... Era tipo a China, todo mundo luta Kung Fu. Sei lá o que acontecia, sabe? Tipo, era isso, é real. Aí todo mundo tinha, obviamente, né? Imagina, na época, todo mundo tinha katanas, porque era... Arma com maior dano. É, não, e era o que era legal na época, tipo assim, sei lá. E era a arma com maior dano. É, tipo Kill Bill, sabe? Foi na época do Kill Bill, então tinha que ter katana. Todo mundo de sobretudo. No Brasil, andando de sobretudo. E óculos tipo Matrix, mas era isso. No Brasil, usando sobretudo e katana, ok. É, tipo, por que não? É mais realista mesmo, faz todo sentido. De storyteller, né? Eu cheguei a ter o livro do vampiro, mas não cheguei a mestrar. Eu acho que mestrei uma aventura só, mas não deu muito certo. Tipo, os jogadores não curtiram muito. Mas eu joguei muito Street Fighter. Tinha uma adaptação oficial, que saiu até pela mesma editora da Dragão Brasil. Saiu em 3 volumes. E era Street Fighter com bolinhas, né? Que era, tu jogava os D10 do... E eu mestrei uma campanha até longa disso. Era bem bacana. Ah, que legal. E aí era atual. E você é mais mestre do que jogador? Sempre. 90% mais mestre, 10% jogador, tipo, na vida. No RPG, você é mestre ou é narrador? Deixa eu explicar a diferença. O narrador, ele dá o ambiente. O mestre exige o caminho. Eu sou um guaxinim, eu não faço ideia. Não, tipo assim, é porque narrador, ele dá a situação. O mestre, tipo, tem que fazer aquilo, ele manda, tá, sabe? Tá, o meio termo, então, sabe? Um meio termo. Você é um mestre narrador. É, então, assim, até por ser one shot, eu sempre gostei também de histórias épicas e tal. Eu não obrigo ninguém a fazer nada, mas eu sempre deixo muito claro o caminho que seria o principal, entende? Por exemplo, de novo, a aventura 7, que eu não sei se saiu, já saiu, vai sair o que seja. Tinha uma parte da aventura que os jogadores estavam numa cidade e precisavam pra outra. O que eu tinha notado era, de carro são 10 horas, de aeroporto ia dar 3, eu pesquisei no Google Maps, né, porque é um lugar real, ia dar 3 porque tinha um tempo de deslocamento até o aeroporto onde eles estavam, e depois do outro aeroporto até o lugar que eles queriam ir. Então, eu tinha só notado distâncias. Então os jogadores podiam fazer o que eles quisessem, podiam, sei lá, vamos pegar um avião, vamos pegar um carro, sabe, vamos, sei lá, um burrito, sabe, vão a pé, tipo 10 horas de carro, eu ia ter que converter ali as quilometragens, né? Mas eu tinha, de ônibus, tinha, o Google Maps me dá essa opção, vocês decidirem de ônibus, quantas rodoviárias eles iriam passar e quantos dias ia levar essa viagem, sabe? Tava tudo ali. Então, os jogadores, eles precisavam ir pro tal lugar porque eles tinham um problema a resolver. Mas como eles iam fazer isso, sabe, da imaginação deles. E, Guaxa, você já desfez de um grupo propositalmente? Como assim? Aos podres dos amigos. Tem um amigo meu, uma prima, sabe? Sempre um amigo. Uhum. É, tipo, queria montou a mesa... Mas aí o pessoal, tipo, não tá legal, não foi legal e tal. E aí começa, eu tenho um compromisso, amanhã não vai dar e tal. E, tipo, vai cancelando até que, tipo, a mesa se desfaz, acaba, sabe? Porque já teve que fazer isso alguma vez? Não, todas as minhas mesas que acabaram foi por compromisso, foi porque o pessoal cresceu, sabe? Passou na faculdade, ou terminou a faculdade, ou casou, ou teve filho... É, eu tive muita sorte dos grupos que eu joguei. Eram grupos bons? Eram bons grupos. Ah, legal. Eu não. Eu já tive grupo muito chato, muito ruim. Que aí eu fui, aos poucos, me distanciando até sair totalmente do grupo. Mas tu acha que é porque tu era menina e eles te tratavam diferente? Ou só era o babaca? Nossa... Tipo, bem levantado, porque tem muito caso de por ser menina jogando RPG. É um entojo isso. E eu, assim, eu comecei a jogar muito nova mesmo. Meu irmão tinha... Ele ganhou e tal, foi atrás. E ele é mais velho, 3 anos mais velho que eu. E aí, então, a primeira pessoa que ele queria mestrar era pra mim, porque eu era cobaia. Cobaia. É a função do irmão mais novo, eu concordo. É, claro. E aí, então, eu sempre... tive a possibilidade de ser qualquer coisa, segundo meu irmão. Meu primeiro personagem no GURPS foi uma guerreira com dois machados, um em cada mão, pra você ter uma ideia. Tu gostava de conversar. É. Tipo, diálogo. E aí, ela... Isso foi o primeiro, e foi evoluindo, né? Então, tipo, na adolescência, fui... E só que Homera... Sempre teve alguém babaca em algum momento que foi complicado, sabe? Uhum. Que não deixava falar, que ficava quieta. Tipo, mas é menina. Ou questionando, sabe? E eu gosto de personagens simples que surpreendem, sabe? Quando eu vou montar a ficha, né? E, voltando à pergunta que você tá falando, que eu divaguei totalmente. Tinha o caso do cara ser babaca, ou alguém na mesa ser babaca, mas tinha o caso também da mesa ser lenta, ser chata. Tipo, toda vez que encontrava, era um orc que chegou na cidade e que... O mesmo problema que o mestre sempre trazia era a mesma coisa, sabe? Ah, às vezes ele queria fazer a campanha de Dia da Marmota, e tu não notou? Toda aventura 600 chegou um orc na cidade. Não, mas assim, por exemplo, chegava um orc, aí no outro dia chegava uma orca. Aí... Uma baleia? É. Uma orc fêmea. Aí, tipo, no outro, sabe? Caiu um vaso de petúnia e uma baleia no meio da cidade. Ia ser sensacional. Mas não, sabe? Tipo assim, isso me irrita muito. O mestre, eu acho que o mais legal dele é acabar surpreendendo os jogadores, sabe? E aí você sempre trazer a mesma coisa, toda vez, pras mesmas pessoas, nossa, isso é cansativo demais. Sim, tipo... O episódio 2 do RPG Guaxa, acho que é o principal disso, é o plot twist dos jogadores. Ah, é isso, sabe? Foi muito bacana. Como o final do episódio 6, que tu não ouviu ainda, mas que quando esse episódio sair todo mundo já ouviu, também é um... Pra mim é o final, assim, mais... Sabe? De jogador depois mandar mensagem pra mim dizendo como eu vou dormir agora. O destino quer que mate aquele imbecil, então vai precisar de mais do que um globo ocular. Zé Mané perdeu uma aposta em Contraxis. Eu que invadi o quarto dele e roubei o olho. Era melhor ter lavado. Só dava pra tirar isso de Contraxis dentro do meu... Opa, chegamos. que eu acho mais legal do RPG Guaxa, assim, tipo, o maior mérito dele, tá dando download pra caramba, eu tô feliz com isso. Tá dando lá os padrinhos, tá dando um feedback muito positivo, muito elogio, tudo, tudo, tudo. Mas a coisa mais legal é que as pessoas agora me chamam pra falar de RPG. Porque era uma bosta. As pessoas, vamos chamar alguém do SciCast, porque é legal o SciCast, a gente ganha divulgação. Vamos chamar o Guaxa. Guaxa, vamos fazer aqui um episódio sobre teoria de cordas. Caralho, o que é teoria de cordas? Tipo, é violão? É pra quem não sabe, é química, tá, gente? É alguma loucura assim. Eu acho que é. É tipo... Não é física? É física? Eu não sei. Depende da corda. Por favor, comenta aí, gente. Tipo, era sempre uns negócios assim, loucos, sabe? Tirando o Tricô de Paz, que foi bem bacana, que foi falar daí sobre ciências pros mais novos, né? Daí foi... Eu tava falando mais da Malu do que de qualquer outra coisa, que é meu xodozinho. Mas, no geral, assim, tipo, dava... Eu neguei muito a gravação. Tanto pro Tricô de Paz eu aceitei, porque era uma ideia bacana. Mas eu já dei muito, assim, não dá. Porque era um tema que eu não entendia bosta nenhuma. E daí é triste, porque daí dá pra ver. Por exemplo, de novo, o cara do Tricô de Paz, né? O Queiroz. Ele me chamou pra falar de ciência, porque ele sabia que eu tinha Malu. Assim, porra, que bacana, este cara sabe quem eu sou. Mas, tipo, o cara me chamava, vou chamar o Guaxa do SciCast pra falar sobre língua portuguesa. Tipo, o cara nunca ouviu, porque eu sou analfabeto. O cara escuta 5 minutos eu falando, sabe? Nossa, esse cara não entende língua portuguesa. A gente te chamou pra falar também sobre locadora também. Porque a gente sabe que você é gamer. Locadora, exato, exato. Isso, eu queria reclamar que eu queria falar de anime aqui, hoje não deixaram, é isso. Você volta. Mas vamos fazer o seguinte... Você tem uma gravação do SciCast agora, tem. Né? Daqui a pouco. Daqui a 9 minutos. Mas você tá de portas abertas. Eu já te falei, você manda nisso aqui muito também. Eu queria falar mal do Super-Homem e falar bem do Luffy, era isso que eu queria fazer. Então vamos falar de anime. Que dia que você pode gravar de novo amanhã? Eu gravei, assim, eu acho a noite eu sou o Batman, assim, porra, que idiota, ele grava uma vez por semana. Eu gravei segunda-feira um SciCast. Eu gravei terça-feira participação em um podcast de RPG, onde eu fui jogador. É um projeto... Lá é uma campanha diferente, é outro ritmo e tal. E lá eles estão fazendo... Cada aventura tem um personagem convidado que deveria morrer no final da aventura. Mas talvez os dados tenham sorrido pra mim. Vocês têm que ouvir pra ver o que aconteceu. E daí eu gravei esse episódio. Aí na quarta-feira... Eu gravei o meu RP Guaxa, que eu gravei daí o episódio 7. Daí hoje eu tô gravando aqui contigo. Acabando aqui, eu vou pra uma gravação do SciCast. Aí, tipo, amanhã eu vou dormir. A gente tem mais ou menos uma regra de tentar não gravar na sexta-feira, embora às vezes aconteça. Amanhã eu irei gravar o Mileniatus. Mas aí, o que eu já tô te falando é que você é mega bem-vindo. Eu não deixei você gravar sobre anime aqui agora, porque aí... Eu não deixei, ditadora Mari, hashtag ditadora. É, ditadora. Que aí é uma desculpa pra você voltar de novo, entendeu? Ok. É isso que eu faço. Isso aqui tá tudo planejado. Rola o blefar agora. Tirei um. Eu vou perder meu Audacity aqui de só pra pagar o... Olha só que sacanagem. Se o destino quer que mate aquele imbecil, então vai precisar de mais do que um globo ocular. Zé Mané perdeu uma aposta em Contraxis. Eu que invadi o quarto dele e roubei o olho. Era melhor ter lavado. Só dava pra tirar isso de Contraxis dentro do meu... Opa, chegamos. Mas eu quero que você deixe aqui seus arrobas. Não sou, tô sendo indelicada. Eu devo pesar algumas arrobas. Como é que tá, Alba? 15 quilos, né? Não sei. Eu acho que é. Eu também... Melhor não saber essas coisas, porque eu tô querendo perder umas arrobas. Eu quero perder umas arrobas de quilo, não minhas arrobas que eu tenho nas redes sociais. O Facebook é pra família, o Twitter é pra diversão, então me sigam no Twitter. Se quiser me procurar no Facebook também, é Marcelo de Marcos, lá eu sou civil. Mas quem quiser me seguir de verdade no Twitter, @MarceloGuaxinim. No Instagram também, @MarceloGuaxinim, mas eu nem uso aquilo direito. Mas sigam, porque eu gosto de números altos, então sigam lá também. O principal arroba, meu xodozinho, é o @RPGuaxa. Lá no Twitter também, não tem Instagram, é só o Twitter. @rpguaxa. Lá eu posto trailer, posto um monte de coisa sobre o episódio em si. Tem o @missangaspodcast, né? Tem o @sidecastpodcast. Mas em especial o meu, o Marcelo Guaxinim e o RP Guaxa. Visitem daí o Portal Deviante, procurar no Google Portal Deviante, vocês acham a gente. E eu participo lá do SciCast, que é um podcast de ciência, como eu falei. Participo do Missangas, que é um podcast de humor. O SciCast também tem humor, mas o Missangas é mais. E daí o RP Guaxa, lá, Realidades Paralelas do Guaxinim. Ele tem poucos episódios ainda, porque ele era mensal e agora ele tá tentando virar quinzenal. Então, dê uma força lá, ajudem a gente, que é nóis. Então, Guaxa, tipo, só se chegar aqui, bater, pé na porta, soco na cara, e você tá em casa, tá? Sempre que você quer voltar pra falar de anime, as portas estão abertas. Só que aí... Quero falar mal do Super-Homem. Então, mas aí, você me dá um tempo pra mim, que eu tenho que cumprir minha promessa de ver One Piece, que eu até hoje não vi. Ah, pronto. Nunca mais, gente. Um abraço pra vocês. Não, pelo menos alguns episódios, porque eu vi tem muito tempo, eu não lembro mais. E eu sei que eu vou começar a ver, eu vou ver aos montes. Tô desempregada, eu vejo rapidinho. Eu encerraria ali no Nunca Mais, pra ficar piada, e subiria ali. Tá, pode não, ser. Vocês fazem o que vocês quiserem, só... Tipo, o ideal do podcast é sempre acabar com a piada, porque daí tu acaba com aquele clima de... Quero mais. Não, tudo bem. Pode. O editor, você tá ouvindo nossa discussão aqui? Você pode encerrar ali atrás. E pode pausar aí, isso, beijo, editor. Como é que é? Tá, beijo. Tchau. Luca. Mega Luca. Isso era Mega alguma coisa. Eu ia dizer Maga Luca. Mega Luca. Maga Luca não é, né? É o Mega Luca. Não, Mega Luca. Beijo, Mega Luca. Beijo.